Leia ainda comigo, Mateus capítulo 12, verso 29. Jesus está num contexto explicando algumas coisas ao povo, estabelecendo alguns parâmetros sobre o principado dos fariseus. E ele diz no versículo 29, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-los, saqueando então toda a sua casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo assim, filho, se você quer entrar na casa do valente e lhe tomar o que não lhe pertence, o que ele usurpou, você tem que amarrar primeiro o valente. Aquelas vidas por quem estamos orando foram compradas pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Irmão, nós precisamos de uma caminhada no crer nisso. Porque em casa, na família, nos vizinhos, a gente vê o fulano com seus defeitos, com seus problemas, com as suas coisas. E a gente tem um conceito daquela pessoa. Ah, sabe o que é? Como é que é, pastor, né? Outro olha para ele e vê como um profissional, vê como um vizinho bonitão. Outro olha para ele no carro e vê, puxa vida, que sujeito bem sucedido. Mas você olha para ele e vê assim, que cara safado. Você olha para ele e fala assim, não vale um centavo esse cara. Então nós temos uma dificuldade, um desafio a vencer. O que nós sentimos em relação àquelas pessoas. Que pode ser que não seja o seu caso de achar alguém uma pessoa terrível. Mas pode ser que seja o seu caso de falar assim, eu não sei, né? Ele é tão idólatra, olha, tão assim. Sabe aquela pessoa assim, incrédula? É difícil de acesso, não tem nem muita liberdade com ele. Não importa o que está gerado na nossa alma em relação às pessoas, pode ser um empecilho. Mas, irmão, a palavra do Senhor diz que a ninguém devais olhar na carne. Olhe para qualquer pessoa e diga assim, eu estou vendo essa pessoa, salva em Cristo Jesus, cantando louvores ao Senhor. Nós temos um casal que nós estamos investindo continuamente, são vizinhos nossos. Estamos investindo na amizade, no relacionamento, saindo juntos, falando. Nós os levamos para o jantar da Donep, sábado, ontem à noite. E, irmãos, e parece que nada sai do lugar. Parece. Mas a cada encontro, eu sei que a palavra está ficando lá. E quando eu oro por eles, eu falo, Senhor, eu estou vendo eles dois lá no projeto, cantando louvores, adorando o Senhor. Eu estou vendo eles testemunhando de Jesus, com a mente transformada, o coração. Eu estou vendo eles. Qualquer pessoa, irmão. Nós podemos ter esta convicção. Eu estou vendo aquele meu familiar, aquele meu vizinho, cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Todas as pessoas que você vê cheias do Espírito Santo, um dia estavam na mesma condição, longe de Jesus. Quantos aqui, além de longe de Jesus, não queria ver crente nem de longe? Meu Deus, que diga, meu Deus, que é isso? E hoje foram alcançados pelo Senhor Jesus e tiveram entendimento, estão libertos e amam ao Senhor Jesus. Então, assim como todos até hoje também estavam daquele jeito e foram salvos, os que estão daquele jeito também serão salvos. Então, nós podemos ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, ele será salvo. Agora, aonde que o diabo está amarrando aquela vida? Aonde que o maligno colocou um laço naquela vida? Me mostre, Senhor. Senhor, eu estou orando para que caiam por terra todos os laços do maligno. Na verdade, eu estou orando e amarrando os demônios, o engano, as fortalezas. No nome do Senhor Jesus, eu estou dizendo que o José Maria da Silva está cercado de oração, de fogo do Senhor, e que toda artimanha do diabo cai por terra. Quando eu ligar para ele, quando eu me encontrar com ele, quando eu convidá-lo, ele vai estar vulnerável ao rio de amor do Senhor que vai fluir da minha vida. Você quer experimentar isso, irmão? Você quer experimentar isso? Eu não tenho dúvida alguma, irmão, que nós estamos numa intenção ou numa dimensão da batalha tão ferrenha, porque nós não estamos brincando de uma obrazinha. O diabo não vai soltar estas vidas. Ele não vai soltar, pode ter certeza. Ele não vai soltar. Estas vidas vão para o inferno. Mas, se eu me levantar e começar a orar por estas vidas, o diabo não tem como continuar segurando. Se eu entrar na casa desse valente e amarrá-lo, ele terá que entregar tudo o que usurpou. E eu verei estas pessoas por quem temos orado, transformadas por Jesus. Olha o Senhor. Nós começamos colocando o nome destas três pessoas diante dele. Mas eu quero desafiar você a orar por nós mesmos. Senhor, faça uma obra na minha vida nesta semana. Eu estou pedindo ao Senhor. Se o Senhor é real, se o Senhor está atuando aqui agora na minha vida, que o Senhor opere algo em mim nesta semana, que me ponha no centro, no turbilhão do teu mover, em função da salvação de vidas. Eu estou me colocando nas tuas mãos. Muda a minha agenda. Interfere nos meus pensamentos, na minha alma, nos meus sentimentos. Põe em mim uma garra, uma disposição, um ímpeto. Suscita minha alma, meu espírito, meu físico, para nesta semana, Senhor, amar alguém como a mim mesmo. Levá-lo a ouvir do teu evangelho. E são pessoas que estão à minha volta e que eu nem tinha me tocado, que são alvos, que eu posso orar e posso ministrar o teu evangelho. Faz isso comigo, Senhor. E eles vão ouvir através de mim, porque a palavra da fé que pregamos está na minha boca. Senhor, como eles crerão se alguém não lhes contar? Como eles ouvirão se alguém não pregar? Como pregaremos se não formos enviados? Então me levante e me envie, Senhor, nesta semana. Senhor, e como que eu vou entrar no território do inimigo e tomar-lhe aquelas vidas? Me ensina a amarrar todo principado e potestade. Me ensina com estratégias do Senhor a operar segundo o teu reino. Mesmo que seja por interesse próprio. Eu quero que o Senhor cuide de tudo que é meu. Eu preciso, mais do que só ser interesseiro, eu preciso que o Senhor cuide das minhas coisas. Por isso, eu vou orar pelos meus amigos. Senhor Espírito Santo, quebra as fortalezas da nossa mente. Quão duro nós somos. Há quantos anos nós já poderíamos estar mergulhados nos projetos do Senhor e nós somos tão superficiais. Mas o Senhor fez uma promessa a nós, de que iria à nossa frente. E tudo que está escrito na tua palavra aconteceria. Firmados nesta promessa, nós estamos declarando que vamos entrar num tempo da vida da igreja onde nós veremos fluir de uma forma caudalosa, sobrenatural, maravilhosa, o teu Espírito para salvação e crescimento de vidas. toma a minha vida. Eis-me aqui. Você pode dizer pessoalmente a Ele, eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer de fato, eis-me aqui, Senhor. Eu me ponho diante do Senhor. Mais do que qualquer coisa, inclusive minhas necessidades desta semana, eu estou me colocando diante do Senhor, para nesta semana o Senhor usar a minha vida. E será uma semana de preparação para a celebração de domingo que vem. Quando nós vamos ter entre nós muitos, se não todos, dos que estamos orando. Mas como eles ouvirão se nós não pregarmos? Como eles virão se nós não os convidarmos? Como eles aceitarão se não for por amor? Então dá-nos estratégias, Senhor. Dá-nos estratégias.